precisa me escutar, não me ignora. Não tô pedindo pra você voltar, nem quero outra chance, porque eu sei que não mereço. Se eu errei, você também errou. Está colhendo exatamente tudo aquilo que plantou. Quantas vezes te pedi um carinho, te pedi pra fazer amor, pra fazer amor, pra fazer amor. Quantas vezes te do Estúdio RN, tocando só as melhores, o acochadinho pra você. Só pra te dar meu coração. e DJ Kiko Boy, produzindo os melhores CDs de Acochadinho do Pará. É difícil disso saber se quem escolhe pra amar não vai decepcionar. Pois não está escrito no olhar quem quer o bem pra você, quem vai te fazer sofrer. Produzindo os melhores CDs do Pará. Seu medo te cerca, te pega, te joga pra longe de mim. Eu acho que sim.